las nalgas de mandarín. Tá bem, sim senhor. Pronto, está feito o nosso episódio de Letterboxd. Outra vez ficou vamos melhor. Vamos fazer o apelo à Nora. Nós já gravámos esta merda, agora passámos o episódio inteiro só a lamber o escroto à Nora e não falámos de mais nada. De outra vez falámos mais do que já nem me lembro. Falámos de poesia. Falámos dos poemas. Falámos de poesia. Entretanto, o nosso poeta favorito reformou-se. Já não há? Não. Vocês não são fãs, cara. Opa. Uma pessoa não se pode levar demasiado a sério em relação a isto, não é? Ao ponto de tu achares, já não vou dar nota, que é para não... Que as outras pessoas enforcer. Vão achar. Achas que ninguém vai saber do que é que tu pensas? Não, e até podem querer, mas quer dizer, o que é que isso interessa? Exato. E nós estamos a falar de um caso e eu até gostava de poder selecionar 4, 5 gajos e ver se estes 4, 5 gajos deram 4 estrelas ou mais este filme, quero ver este filme, não é? E ao não saberes isso é chato. Eu acho chato, pá, egoísta. Por exemplo, eu gostava muito que a malta visse o 12 de novembro à minha custa, não é? Olha, 5 estrelas. Isto é para ver. Não, mas é, mas uma pessoa fica intrigada às vezes com notas assim altas e isso, não é? E depois vais a linhas nisso. Mandei-vos o vídeo do concurso Ponto Esparguete, para vocês verem. Ah, ok. Ganhou o ponto que aguentou 35 quilos. Foda-se. É isso, olha, é mesmo uma cena a sério. É. Tu achas que eu brinco ou quê? Tu isto é tudo a sério? Então, o que é que se queres dizer com não, isso? O concurso é Ponto sério. Esparguete. A única coisa que estávamos aqui a inventar era os bilhetes de pasta. O resto é mas tudo. Já viste o gajo? Oh, querida, vou agora ao concurso de pontos de espaço. Ah, mas eles usam cola, é batota. Pensei que eles tinham é só cola, é a cola de esparguete. O esparguete ele tinha que colar. Ah, pensavas que... Assim não, assim com cola é batota. Era com cuspo. Pensava que era com cuspo. Eu acho que íamos fazer uma equipa, underdogs. O que é que acham? Este já é o remake, que é feito com esparguete preto. O original foi feito com esparguete branco. A equipa é de gajas e o esparguete é preto. Exato. Ai, meu Deus. Isso era brutal. E demora 3 horas e meia. Ai, muito bom. Opa, pronto. Olha, estou aqui a olhar para a neta do Super Mario. Quem? A marioneta. O quê? A marioneta é a neta do Super Mario.